Panorama Agrícola para 1º de janeiro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua nova, 1º de janeiro de 2014, estamos começando para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: quem procura sempre acha, se não um prego, uma taxa. Na entrevista do programa desta quarta-feira, peixes em tanques-rede, nova força do agronegócio no oeste de Santa Catarina. Dica do dia. Distribua melhor as refeições durante o dia. Não fique muito tempo sem comer nada. Tente se alimentar a cada 3 horas. Coma pouco no período noturno. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, você ouve reportagem especial da jornalista Eunir Malgarese na região do Meio Oeste e Oeste do Estado sobre tanques-rede, incentivo, investimento em piscicultura em peixes como tilápia e pintado em função da criação de lagos por causa das usinas hidroelétricas. Acompanhe a reportagem. A usina hidrelétrica de Itá nasceu do represamento do rio Uruguai, um dos mais importantes do sul do Brasil. A construção da barragem deu origem à formação de um grande lago, com 141 quilômetros quadrados. É uma imensidão de água, que começa a ser explorada também para a criação de peixes. A piscicultura no oeste catarinense segue o mesmo caminho da produção de suínos e criação de aves. O peixe é a nova força do agronegócio na região e a tendência é de crescer muito mais com a instalação do projeto Tanques Redes, aqui na barragem de Itá. Um sonho dos pescadores que depois de 10 anos se torna realidade. Seu Ademar é um dos moradores ribeirinhos da barragem. Presidente da Associação dos Pescadores e Piscicultores Colônia Z34, ele diz que a liberação da exploração da área da barragem para a criação de peixes deve mudar a vida de muita gente. Olha, para nós é, para a associação, na verdade, para todo, até o município e o estado, é uma coisa nova, mas é bem gratificante isso. Mesmo porque aqui tem uma perspectiva de oportunidade para os ribeirinhos, né? Os pescadores ribeirinhos, porque esse projeto do Ministério da Pesca é um projeto de inclusão social, onde a inclusão social ela é permanente. Porque eu digo uma coisa, o verdadeiro atingido é aquele que ficou na barranca, com 2, 3 hectares de terra, e nas cabeças dos morros, como você está vendo aqui, e não tem condições de sobreviver ele e a sua família. Então está dando esse êxito rural, que é a juventude indo procurar emprego em outros setores. Mas com esse projeto nós queremos que esse povo fique, tenha renda, possa dar a sustentabilidade à sua família e permanecer no campo onde vive, onde viveram os pais e filhos e assim por diante. Mas antes de conhecer os resultados, vamos entender como foi essa trajetória que permitiu chegar até aqui, ao cultivo dos peixes. É fruto de muito trabalho, de muita luta, desafios e parcerias. E quem conta essa história é o secretário da Agricultura de Concórdia, que esteve à frente de todo o processo. Esse projeto ele se concretizou e ele vem desde 2005 até o ano de 2011, numa grande discussão, numa ampla discussão, até que se enfatiza, então, de estar colocando aqui 48 tanques-redes nesse espaço. Gostaria de enfatizar que para você trabalhar com peixes econômica, numa forma econômica de produção de peixes em lago, nós temos que estar passando por alguns processos. Um é a pesquisa, que é feito por um órgão de pesquisa e normalmente é feito com a entidade concessionária do lago. O segundo passo, então, é esse experimento aqui. Ele é único na barragem da barragem do Rio Uruguai. O terceiro passo depois é a produção propriamente dita. O grande objetivo deste experimento aqui é estarmos enfatizando que um experimento desse, ele é ambientalmente correto, quer dizer, ele não dá um impacto ambiental. A criação de peixes em tanques-redes é uma tecnologia já consolidada no Brasil. Ela permite uma alta densidade de estocagem de peixes numa pequena área e o resultado é a alta produtividade. A estrutura de cultivo é formada por gaiolas flutuantes, onde o produtor confina os peixes. O Anastácio, que é engenheiro de pesca da Epagre, explica como são construídas essas gaiolas. Justamente nós estamos vendo aqui uma estrutura de formação de uma gaiola, um tanque-rede, que ele tem a dimensão de 3 por 3 por 2 metros de profundidade, de volume de 18 metros cúbicos. A estrutura é simples, você pode observar esta malha de aço galvanizado, que é justamente prevendo algum problema de predadores que tem e muito aqui no lago, principalmente relativo à piranha. Então a estrutura dessa de aço galvanizado impede de quaisquer tipo de predadores vir atacar os peixes que estão sendo criados. A malha é 2 centímetros, que é ideal para você fazer uma recria e também para fazer uma engorda final. Vocês podem observar também essas armações aqui de aço também, né? Que é nada mais do que para estruturar, aguentar a parte de estrutural do tanque-rede, juntamente com as boias. São 4 boias, 2 em cada lado, que faz a parte de sustentabilidade de todo o conjunto do modelo. Neste projeto piloto foram instaladas 48 gaiolas na água. Além do pintado, que é uma espécie nativa, os produtores também estão cultivando a tilápia. Já foram retiradas 12 toneladas desse peixe. Em relação ao pintado, foram colocados 5 mil alevinos e a previsão é uma produção de 4.500 quilos na primeira safra. Aqui é a área de berçário, Anastácio? Justamente. Nós temos aqui em torno de 20 berçários prontos, onde vem acondicionar esses alevinos, em torno aí de 3 centímetros de comprimento, que vem das unidades produtoras, e logicamente para fazer a recria disso até um tamanho aproximadamente de 20 a 30 gramas, onde posteriormente vai para o seu destino final, os tanques prontos para a engorda final. Nós estamos aqui produzindo tilápia aqui em 5 meses, coisa inédita. Eu mesmo só acreditei porque nós fizemos esse trabalho e estamos fazendo esse período todo e nos mostra que nós estamos tirando tilápia com meio quilo até 1 quilo, uma média de 700 gramas em 5 meses de cultivo. E no caso do pintado, quanto tempo é o ciclo? O pintado já requer um pouco mais de tempo. Nós tivemos as primeiras produções em torno de 1 ano e 5 meses, aproximadamente, em torno de 1 quilo e 200 gramas. E já o ciclo dele já é bastante longo, em relativo, principalmente em comparação com a tilápia. A criação de peixes nos tanques-redes, por enquanto, é uma unidade experimental, de onde sairão as orientações sobre o cultivo. O projeto é audacioso e deve gerar uma alta produção de pescados, inicialmente para abastecer o mercado interno brasileiro e futuramente para fins de exportação. Seu Ademar está entusiasmado e vê com clareza a importância social de um projeto como esse. A nossa primeira meta é para que o povo tenha um alimento de boa qualidade, o brasileiro tenha, e tenha acesso a esse peixe. Porque não adianta nós estar produzindo e o povão não tem acesso a esse peixe. Além de ser um projeto de inclusão social, mas que o povo brasileiro também possa comer esse peixe. Quando os produtores estão unidos e contam com o apoio das instituições públicas, os resultados aparecem. Um projeto como esse não traz apenas o otimismo do produtor e a vontade de ficar na terra ou na água produzindo alimentos, mas traz também a certeza de que temos ainda muitos recursos que podem ser explorados com sustentabilidade. A gente vê no olho do nosso associado que o olho brilha quando a gente fala desse projeto, porque eles têm uma perspectiva de melhor renda, de permanecer no lugar onde eles estão. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a reportagem de Eonir Malgarese sobre o uso de tanques-rede, projeto piloto da piscicultura nas regiões do Meio Oeste e Oeste de Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.